Então toma cuidado com as lutas. Se você resolver se entreter, há câmeras em todo canto aqui. O problema não é nem a multa, o problema é que é bom se sentir como se o tempo parasse de agir. Somos corpos. Só viemos pra nos divertir. Deus, eu quis ser fiel a você, mas eu tenho tantos corações. Mas eu tenho tantos corações. Nós não ficaremos presos aqui. Sob a chuva eu quis divulgar. Vocês têm tantos corações. Vocês têm altos corações. Eu te quis.